7 no 4, solo 4, 5. Libera a direita e chama o solo 1 no 2, 1 no 19. 209, eu lembro. Corregou no 6021. No 606, final do 10, tráfego ainda não avistado, continua aproximação, aguardando autorização de pouso. 606, agora sim já avistado, confirmando, baixou e travou? Baixou e travou. Cliente, livre pouso e pistão no zero, vento 100 graus com 12 nós, gol 1606. É, livre pouso na 10, gol 1606. Nome 06, solo 54, direita 121, décimo 9. 219. Oceano Salvador, Oceano 62. 1-2, boa noite. Oceano 62, 1-2, boa noite. Continua a aproximação. Confirme-se já está visual com o campo. Afirma que está visual com o campo. 62, 1-2. Gente, Oceano 62, 1-2. Confirmando, baixou e travou? Ainda não. É o 6212. Afirmativo, reporte embaixo travado, Oceané 6212, tráfego já avistado. Pantanal, 6212. Salvador Tower, good evening, Europa 084, holding point runway 10. Europa 084, maintain hold point runway 10 due to traffic on final. Roger, we maintain position, holding point 10. Ciente Oceané 6212, autorizado pouso pistão no zero, o vento 1000 graus com 10 nós. Livre pouso, pistão no zero, 6212. Europa 084, line up and wait, runway 10. Clear to line up and wait, runway 10, Europa 084. Oceané 6212 no solo 04, libera a direita e chama o solo 121 na décima 9. Alpha 084 cleared for takeoff runway 10, the wind is 0900 degrees, 10 knots. Clear for takeoff runway 10, Europa 084. Europa 084, recording at 07, on all Salvador departure, 120.80. Have a nice trip, sir. 120.80, Europa 084. Bye, thank you. This is Europa 084, good evening, we are passing 1700 Puka departure. 120.80, sir. Sorry. Ocean M3 10, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, o vento 100 graus, 07 nós. Autorizado a alinhar e decolar, 6310. Salvador, Janeiro, 310? Prossiga. Autorizado de decolagem? Afirmo, 100 graus, 10 nós. Está iniciando na 10, 310. Russian 6310, decola 12, controle agora em 120.8, bom voo. 208, boa, graças. Salvador, boa noite, Altan 3152, pronto, ponto 0 da 1-0. Então, 3152, boa noite, autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0, o vento 090 graus com 09 nós. Gente, a linha decolou 1-0, Altan 3152. Oi, Salvador, boa noite, azul 4062, final da 1-0. Tenente, azul 4062, continua a aproximação, tráfego já avistado, aguardo informação de pista livre. Tenente, aguarda, tem algum deputado, né, vai? Confirme? 4-0. Azul 4062, check 3, livre pouso, pistão no zero, vento 1000 graus, com 8 nós. Baixa travada, livre pouso, azul 4062. Puta 3152, decola azul no 8, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 308, 3152 no 9. São 3891, boa noite, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, pistão no zero. Boa Azul 4062, no solo auge 20, libera direito e chama o solo 121 no décimo 9. São 3891 no baixado travado. Ciente, então 3891, autorizado pouso, pistão no zero, vento 070 graus com 08 nós. Oi, boa noite, Gol 805, Ponte Espera tá pronto. Gol 805, ciente, mantém o ponto de espera da 10. Vai manter. Então 3891 no solo aos 23, libera a direita e chama o solo 121 na 19. Então 3891 no solo aos 23, direita 121 na 19. Direita 219. Oi, Salvador. Boa noite, 1896, final, baixado checado. 1896, boa noite, tráfego avistado, continua aproximação, aguardando autorização na pista, 1-0. Aguardando autorização de pista livre, 1896. Gol 1896, tem livre pouso, pistão no zero, vento 080 graus, com 1 no zero nós. Autorizado o pouso, gol 1-805, alinhar e manter, cabeceira 1-0. E manter na 10, 1-8-0. Gol 1896 no solo aos 26, libera direito e chama o solo 121 na 19. Direito 219, 86. Gol 1805, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 070 graus, com 07 nós. A decolagem está 10, gol 1805. 805, decola os 28, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado. Boa noite, Gol 1714, ponto espera pronto. Gol 1714, boa noite. Autorizado a alinhar e decolar da pista 10, vento 100 graus, com meia dúzia de nós. Ali decola a pista 10, 1714. 714 aos 35, controle agora 1208, bom voo. Voo no 714, decola aos 35, controle 1208. Torre, boa noite. Tá 3170, final, abaixo do celular. Tá 3170, boa noite. Tráfego avistado, tem livre pouso, pistão no zero. O vento 090 graus, com meia dúzia de nós. 7, livre pouso, tá 3170. Zero solo, S39, direita 1, 21, 9. 219, direita 3179, 0.